Europa. Bate poder. Forte abraço, camarada. Tipo guerrilha, nós é família. Formação de quadrilha, joia rara que brilha. Da onde o pão se compartilha pra nós. Muito amor, muito amor. Tipo guerrilha, nós é família. Formação de quadrilha, joia rara que brilha. Da onde o pão se compartilha pra nós. Muito amor, muito amor. No comando, no controle da situação. Brecou, parou, redobre a atenção. Curva acentuada, sigo pela estrada. Estreitada a vida e os bicos não arruma nada. Guerra tá declarada, conflito de gerações. Entre herói e vilões, mercado gerações. Disputa custa cifrões na luta pelos milhões. Nós rouba a cena, tratamento com frieza. Tipo as Farc, me representa. Joana Dark, Tupac Thug Life. Gringo for my life, Bob Nesta, Miley, Bin Laden, DJ Flow in my garden, Desbaratinei, voltei pro verso, brisando na sessão. Tipo guerrilha, consciente da nossa missão. Fazer o bem não é dever, é nossa obrigação. Obrigada, finalizo essa oração. Tipo guerrilha, nós é família. Formação de quadrilha, joia rara que brilha. Da onde o pão se compartilha pra nós. Muito amor, muito amor. Tipo guerrilha, nós é família. Formação de quadrilha, joia rara que brilha. Da onde o pão se compartilha pra nós. Muito amor, muito amor. Humildade prevalece, na quebrada é genuíno. Se na banca tem 10 mano, na de um nós roda o fino. Se tá faltando o sal, nós arruma com o vizinho. Parque Bristo, onde eu cresci, repartindo meu gelinho. Disposição, sem drama na minha trama. Aí eu quero o meu bife e a parmegiana. Nós abraça a união, pra mim todos somos irmãos. Já tem uns que é mais fresco do que a sala do patrão. Aí chefão, cê não me humilha, sigo na picadilha. Dou uns cata na sua filha, se tu vê fica uma pilha. Que se for da cartilha, nós chega e esmerilha. Favelado na ratilha, pro sistema é só guerrilha. O papo reto impede aquela conversa feia. Eu sei o que é melhor pra mim, sem cuidar da vida alheia. Porque com nós, não tem porém nem reticências. Não vem colar na banca pra ficar na melisquência. Yo, é fogo nos navios negreiros, daqui do meu veleiro. Porque vileiro eu sou, no estilo guerrilheiro. Construo igual pedreiro, igual bandoleiro eu vou. Sem dar goela, pensante igual Marighella. Cautela só naquela de que atravessou nós relas. Mano, corre bem, tem que tudo corre bem. Quando quem concorre tem o amor. Pelo que faz, esse verso é pela paz. Eu sei que os pela traz, intuito de pilantras. A vida é louca, não é jogo de Tomb Raider. Lado negro da força, parceiro igual Darth Vader. Original, diferente do Shang Tsung. Essa é real, que não passa na sua Samsung. Roto de loop, meu sentimento é abstrato. Nós é a fonte, da onde eles tiram o extrato. Tipo guerrilha, nós é família. Formação de quadrilha, joia rara que brilha. Da onde o pão se compartilha pra nós. Muito amor, muito amor. Tipo guerrilha, nós é família. Formação de quadrilha, joia rara que brilha. Da onde o pão se compartilha pra nós. Muito amor, muito amor. Bolinho pra você, é família pra mim. Fica pampa, os manos são de confiança. A família está unida e assim ficará. Vem na paz, meu irmão.